chegar sem mais é o meu resumo. Na cinza que o coroa me distraio e vejo que fumando é mim que fumo. E pela janela saio. Ó céu dos outros, quanto de mim levas? Na ajuda azul que sem me veres te dou, com dois dedos no ar componho as trevas. Luz de remorso é quanto me ficou. E a celeuma da casa, além da porta, as mulheres já deitaram as crianças. Agora tu, poesia morta, faz como elas, vê se descansa. Da casa, além da porta, as mulheres já deitaram as crianças. Agora tu, poesia morta, faz como elas, vê se descansas. Um cigarro sem mais é o meu resumo.